Essa morena quando pinta o rosto, até o vento para de ventar. E se é noite a lua aparece, mas se é dia o sol vai brilhar. O mar se acalma quando ela nada e se agita quando ela sai. Me enrosca todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do povo, depois me ensina como vou te amar. Ei, morena, morena boa de dançar um shot. Vem, morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte. Rio enrosca nas pedras pra respingar o seu coração. Serenas nuvens só pra refrescar o seu corpo liso, cheiroso do mar. E o arco-íris logo se forma só pra chamar a sua atenção. Me enrosca todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do povo, depois me ensina como vou te amar. Dançar o shot. Vem, morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte. E o poeta vem cantar na rua, pede ao maestro pra tocar pra ela. Todos os floristas mandam flores novas e os modistas vêm lhe pesquisar. E o cantador canta suas modas para os seus olhos que ela me olha. Me enrosca todo de me sufocar, me dá um cheiro no meio do povo, depois me ensina como vou te amar. Ei, morena, morena boa de dançar um shot. Vem, morena, vem me ensinar o que aprendeu no norte. Boa de dançar um shortinho.